Yankee Eco Serra, o solo aos 03, qual o pátio? Pátio 5. Liberando próxima direita, bom dia. Próxima dia, Índia XL, aqui. Tá terminado, 58 milhas, sudoeste, Salvador. Chame Ilhéus 1201. Sete, chama Ilhéus 1201. Olá. Localizador 5722 da web. Objeto 5728, completo final, chame Torre 118 do sinal meio. 76, bom dia. Salvador, web 728, ILS. 5728, informe embaixada e travado, vento 110 graus, 9 nós. Vai parar, 5728. Prossiga. Confirme o tráfego que chamou solo? Confirme? Apoio da entrada aqui, tá? No pátio 5, né? Peço sim, vou pedir agora. Obrigada, tchau. Graças. Autorizado 5728, vento 30 graus, 10 horas. Desautorizado 5728 da UES. Bajão 07, prossiga. 4207. Azul 4207. Para o Rio de Janeiro, 360 nível, confere? Bem, se mantém a escuta aguarda, não posso o seu código transponder, eu vou checar com o Recife. Bom, direto pelo Zulu, estacionado no pátio 3, 30, 96. Prossegue pátio Índia Alfa, ponto de espera 118.6, 1017 no altímetro. Pátio Índia Alfa, ponto de espera 118.6, obrigado, direto pelo Zulu. Oscar, chama na Oscar. Mais 30 segundos, então, que eu tô com tráfego na curtíssima pra posta, ok? Colando da presente, Guardião 07, o vento 120 graus, 9 horas. Quatro dois zero sete, pronto, cópia. Afirma. Autorizado para RTO nível 360, decola da 10, saiu da L, Leda Bridge. Pode intercepta pelo Luna 0, Smap Loop do Barbacena. 5043 é o código transponder, 120, decimal 8 é a frequência do controle. 7228. Colagem da pista 10, da Euleda Bridge, Bahia, Antero Zulu 10, Resmap, Lúbito, Barbacena, Transponder 5043 e na saída controle 208, Azul 4207. Propulsionamento correto, chama propulsion 01. Chama. São Salvador, bom dia, Web 5728, Livrão. 5728, prossegue via Alfa, chamante da Juliette. Via Alfa, chamante da Juliette, 5728. Sou Salvador, Força Aérea 2, 162. Força Aérea 2162, passando Conde. 66 milhas de Salvador, mantém 120, ciente da Juliette. Passaram 2162, essa é a identificação. Juliette, estamos no Lula, está autorizado a alinhar e decolar cabeceiro no 0, vento no 30 graus, 9 nós. O 728 vai prosseguir via Juliette para o 09. Ciente via Juliette para o 09 agora, 5728. Passaram 2162, essa é a identificação. Identificou 2162. Já aviso ao colocar de pouso, Guardião 07. Guardião 07, frequência livre. 7. Alfa Tango Tango, não recebo seu modo Charlie. Ok, estamos recebendo o pulso aí, tá, do Adar. Então deveria ser verificado quando no solo seu equipamento transponder está intermitente. O Alfa Tango Tango. Positivo. Vai reportar então a manutenção Alfa Tango Tango. Afirmo. E na próxima decolar em Salvador, o senhor deverá efetuar um check no solo anteriormente. Antes de decolar, o Alfa Tango Tango. É. Passaram 2162, contato radar 60 milhas norte de Salvador, voo direto Bonfi, reporte para descida. Voo direto Bonfi, vai reportar para descida, 2162. Sou em Salvador, bom dia, papai, meu papai, do Delta, está na data para estacionamento. Tem dois a bordo. Lina Sinácia, Premistax. Confirme, por gentileza. É, o papai de forma de XR, acabei de pôr aqui, tô no 5. Eu solicitei um apoio, só que ele chegou até agora. Agora eu queria confirmar com você se está um apoio aqui do Israel e pedir o abastecimento também de aligagem. Já foi solicitado, aguarde por gentileza, ok? Abastecimento também de aligagem. Eu de novo no 00, sai da moda. Centena, bom, Juliette, estamos no louco. Localizador, bom, 7-3-8. Bom, 7-3-8, completo sinal, chame torre 118, decimal meio. 18-6, bom. Tango, Tango, forma tráfego nessa posição de 12 horas a 10 milhas, bloco 110, mantendo 120 como oeste, oeste. Tá ciente do tráfego, Alfa Tango Tango, tá mantendo 090. Rosário 2162, forma tráfego nessa posição de 11 horas a 9 milhas, um Charlie 402, mantendo o nível de voo 090, rumo nordeste. Ciente, não visual. 738, pouso autorizado, cabeceira 10, vento do 40 graus, 9 nós. Sempre pouso lá no 0, bom, no 738. ali Alfa Tango Tango, visual com tráfego. Sim. Dois a bordo, tem 4 horas de autonomia alterna, Galeão, Papá Romeu, Papá Alta Delta. Papá Alta Delta, autorizado táxi até a interseção da Bata, chame lá para decolagem. Chamaram a interseção da Bata. Ador, Força Aérea 2162, ideal descida. Força Aérea 2162, despare nível de voo 050. 050, ajustado de 1018. Vou poder informar o 2162 qual a descida prevista? Chegada a mão, Força Aérea 2162. Correção, bom, sim. Chegada a mão e a procedimento. Força Aérea 2162, chegada bom, se procedimento é LSX, Y10. Y10. Força Aérea 917, Hotel Delta. Alinha, se mantém, papai. Controle Salvador, TAN 3198, informação Juliette, 50. TAN 3198, do estado nível de voo 050, chegada Mário da presente voo ITAP. Voando ITAP 050, 3198. O 738, solo 16, direito no 209. Direito 219, 738. O azul 4207, gate 1, puxa acionar. Autorizado, puxa acionamento de chamatário, 4207 da azul. Chamaremos. Fala, Salvador, muito bom dia, agora no 738, livrou na sua escuta. No 738, prossegue via alfa, chamante da Juliette. Alfa, chamante da Juliette, 738. Salvador, bom dia, papai Romeu, papai Alta Delta, decolado na sua escuta, perfil da El. Papai Romeu, Papai Hotel Delta, contato radar, se vai nível de voo 380, saída da El. Subindo ao 380, anda El, Papai Hotel Delta. Missário 2733, serviço radar terminado, 55 milhas, sudoeste, Salvador. Chame Léo, 1201. Papa Alfa Tango Tango, serviço radar terminado, 62 milhas, Nordeste Salvador, chame Aracaju 1203. 203 vai chamar Papa Alfa Tango Tango. Salvador, gol no 260 para a cópia da autorização, na frente da Juliette. 260 para Recife, 390 nível, decola da 10, saída Fuca, transição Aracaju. Após a decolagem, curva à esquerda, transponder é o 5042 e o controle 7-2. Decolagem da 1-0 com curva à esquerda, 5042 é o transponder, 120.8 é o controle de saída para o gol 1-2-0. Chama quando pronto. 1-7-3-8, ingresso via Juliette para o 5. Juliette para o 5, 1-7-3-8. Para o táxi, o azul 4207, tem 45-3-50, alterna Campinas. Obrigado, senhor. 17, Fátima, trutu, azul 4207. Indy Alpha, 18.6, bom dia. Passar o bombo agora vai acender 100, Juliette, estamos no bombo. Sim. O 207 pronto com a espera da 10. 4207, ainda cola cabeceira 10, vento 120 graus, 99. Livre alinhamento de decolagem, cabeceira 10, o 4207 azul. Atrasando 98, desce para 2000 pés, que na Guiana 017, autorizado final LS, reporte estabilizado. 2000 no 017, reportará estabilizado na final do ILS Extruí da 10, 3198. Para o 380 para a pauta delta. Controle de Salvador, bom dia, é o 4060 da Azul com a informação Juliette. Azul 4060, dispara o nível de voo 050, chegada Mari. Essa é até o 050 na Mari. A pauta delta, chame Recife, 1251, alterno 13325. 1251, 3325, boa. Azul, 4207, decola os 25, chama o controle no 208, bom voo. 208, bom dia. Azul, 4207. Azul 4207, contato radar, sinal 360, segue a Dael. Dael 360, 4207. Forçário 2162, uma milha de ponto. Forçário 2162, desça para 3.000 pés, que é negada 017. Para 3.000 com 1017, 2162. Para posicionar o voo 1260, tá no gate 8. Autorizado, posicionamento de Manatac. É uma Manatac. Azul 4207, da restrita no voo 200. Restrita ao 200, 200, azul 4207. Entre os Uberalfa, muito bom dia, voo local no TES, decola da 97, Moaxé, após decolagem, curva direita, 0177 no transponder, 120, decimal 8, frequência do controle. Meio autorizado LS, reportará estabilizado 2162. Estado forte 20 milhas, permanece a autorização anterior, após decolagem, curva esquerda. 171 padrão. Estacionamento de táxi 118,5, altímetro marca 1017. Estabilizado visual com a pista, tá 3198. Tá 3198, completo final, SEMI Torre, 118, decimal 6. 186, 3198. Salvador, Guardião 07. Prossiga. Decolou do CAB para Ondina com 5 a bordo, está agora mantendo 500 pés em linha do litoral. Sente, mantém as condições visuais, que negar meu 017, a partir do tal colocar de pouso. 7. Livrando 150 para 200, azul 4207. Azul 4207, Semi Recife, 1251, alterno 13325. 251-3325. Marcha de destaque. Sinal para Andina, Guardião 07. V8 passando externo. 398, pouso autorizado, cabeceira 10, vento uma centena, 89. Autorizado pouso na cabeceira 10, está 3198. Prossiga. Gente, fome por corte. Torre Salvador, voo 260, na próxima ponte espera pronto. 260, mantém o ponte espera. Vai manter.